para o tribunal. Falo que não é trem, é bilhete de identidade, porque mão me roubaram quando eu fui à cidade. Outro dia fui ao ministro fiscal buscar um papel e da segurança social. Falo que não é trem, é cartão distribuído, porque estou registado como um licença do meu animal. Pau que na terra é o pé de gri. Desde que eu falei do moto e nunca mais o vi. Outro dia fui ao registro fiscal tratar de saúde ao atrasado mental. Pau que não tem a carta de condução, nunca precisei disso, foca a vida, irmão. Começou!